adeptos de um legado deixado por décadas, tirando os espinhos e mantendo as pétalas, plantando e semeando para colher no futuro bons frutos, como a arte expressada no muro. Vorazes em construir pequenas frases, capazes em diluir momentos e fases, saindo de dentro do beco, de dentro do gueto, mandando a real sem apontar o dedo. Exército em prol da vida, gerando vida, salvando vida, concebendo mais vida. Vejo no fundo dos olhos cheios de esperança, entrelaçando o amor, a vontade e a confiança, marchando pela liberdade, cronistas urbanos, futuro promissor, concretizando planos, desbravadores trilhando o universo poético, o sol e a lua entre a fé e o cético. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, e sempre você vai reconhecer. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, que sempre você vai reconhecer. Resistência pau a pique sem limite, como ouvinte sem discurso, só incluo quem ama, quem comanda a coisa certa. Por alívio se me ouvindo escuta a coisa certa, rezo o chão voando sobre linhas retas. Soldados da bandeira, militantes mais ardentes como bastardos inglórios, cultura claramente declarada pra vitória, bomba moral de efeito sem ferir ninguém, sem refém. Mas cuidado, tô armado com o berro mais antigo, se a palavra arma é verso, eu te atinjo sem choro, sem crise, só batida, melodia da corda deste estar, sem limar, sem monte da start, aperta o rec, põe no grid, no repeat, esse groove vou lutando, poesia de magia, de brutality, fatality, combinando Alex full e derrubando os inimigos de plantão da minha visão. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, e sempre você vai reconhecer. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, que sempre você vai reconhecer. Evoluindo, desenhando novos mapas pro caminho, representando a voz de quem se sente sozinho. Que ironia, hoje em dia o som de festa manifesta a arte da periferia. Hipocrisia, elite faz vista grossa, se empolga com o som e finge que não gosta, usando um argumento, um pensamento ultrapassado, que o rap é música de um povo marginalizado. Os anos se passaram e a gente se superou, orquestra classe A, a gente se ampliou e somou a influência, descendência africana, do clássico à nova escola, música urbana, estilos variados, gosto pra todo mundo, da rima abstrata ao som de vagabundo, bati lá dentro sentimento que mexe com a gente, com o mesmo espírito de luta, o rap segue em frente. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, e sempre você vai reconhecer. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, que sempre você vai reconhecer. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, que sempre você vai reconhecer. Porque o rap nunca muda, militantes da cultura pra valer, pra acontecer você entender que a verdade é sempre uma, e isso você não pode perder, que sempre você vai reconhecer.